que sou o cavaleiro andante que mora no teu livro de aventuras. Podes vir chorar no meu peito as mágoas e as a chuva de maio te molhe. Sempre que o teu barco encalhe e a vida passe e não te olhe, amigo ouvinte. Estamos quase na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 18 de agosto, quarta-feira do ano 2010. Vamos passar agora à nossa receita de hoje, que é massa de marisco com natas. Então, a preparação para este prato é a seguinte: um tacho, depois faz o estrugido com cebola e azeite, coloca um cocktail de marisco, coloca duas folhas de louro e sal. Cobre o marisco com água e deixa cozer durante 10 minutos. Ao fim de 10 minutos, coloca o pacote, portanto, das natas, um pacote de natas dentro do marisco. Mexe muito bem mexido e coloca também de seguida o pacote da massa de cotovelos ou da partida. E deixa cozer durante 10 minutos. Ao fim desses 10 minutos está a massa de marisco com natas pronta. Digo-lhe que é uma maravilha. É um prato maravilhoso. É de comer e de chorar por mais. Portanto, esta é a nossa receita para o nosso programa de hoje, 18 de agosto, quarta-feira de 2010. Massa de marisco com natas. Assim chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar na próxima semana, à terça e quarta-feira, no horário das 19 às 19h30, o seu programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. Boa tarde, a continuação de uma ótima semana para si. Fique na companhia da Rádio Antena Web, que é a melhor rádio, a sua melhor companhia. Então, boa tarde e até à próxima semana. Até lá!